CD especial Melody fim de ano. Produção e mixagens, DJ PJ. Apoio, Ultra Baixão HD, Badu Produções, Óticas Provisa, Center Calçados e TED Projetos. Mas o mundo me chama loucos, porque falamos sozinhos. Bora, PJ! Pra cima, meu DJ! Porque tatuamos nossa imagem no coração. DJ PJ! Vamos mudar essa galera, nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. DJ PJ. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo. Faz feliz DJ PJ. Mas me chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. O magnífico já está aqui. DJ PJ. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bora, meu magnífico PJ! Manda ver! Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. DJ PJ!

DJ PJ. Meu beijo tem sabor de mel. Me faça ir até o céu. Meu beijo tem sabor de mel. Me faça ir até o céu. Seleção e repertório de quem entende. Manda ver, DJ PJ. Nanda de Souza. Ei, tu sabes que eu te quero. Sou a dona do teu coração. Eu não sei mais viver sem ti. Não sei. Sei que o nosso amor superou a dor. Tristeza, enfim, acabou, passou. Quando estamos juntos, você me faz feliz. És meu começo, meio e fim. Vamos viver. Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. DJ PJ! A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para todas as bandidas, para todas as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá, alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michelle, alô para Fernanda, alô para Marcele, alô para Bianca e alô para Kelly, alô para Luana, alô para Crislane, alô para Carinha, alô para Elaine, alô para Thaís, alô para Heloise, alô para Valéria, alô para Laís. Para, é tanta bandida que não dá pra falar o nome de todas, caralho. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. Aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Aqui quem tá na voz é o MC Biel BH. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. DJ PJ! O magnífico já está aqui. Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandida. Das bandida. Das bandida. Das bandida. Das bandida. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É CD especial Melody fim de ano. Produção e mixagens DJ PJ. We'll be right back.

Claro, Ultra Baixão HD, Badu Produções, Óticas Provisa, Center Calçados e TED Projetos. Banda Louca! nunca a tentação. A inovação do Tecno Melody. Platinado Produções. CA Produções. Uma produção do Top DJ PJ. CD especial Melody fim de ano. Arregaça o som. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

coração e repertório de quem entende. Manda ver, DJ PJ. DJ PJ. DJ PJ. CD especial Melody fim de ano. Dá-lhe meu DJ PJ. Entre nós existe amor que agora

Produção e mixagens, DJ PJ. Apoio, Ultra Baixão HD, Badu Produções, Óticas Provisa, Center Calçados e TED Projetos. Chora, não vai trazer você, grita, liga, o que fazer? É o fim, não dá mais, onde o nosso amor se escondeu. Sem querer, só penso em você. Entro no seu Orkut, fico no seu amor, fico admirando você. Todo esse sentimento nem parece amor virtual. Porque você só sou aparece, por favor, me dê um sinal. Oh, oh, oh. No MSN a gente se fala, mas não pode se tocar. Te quero de verdade, vem depressa, tô doidinho pra te amar. Oh, oh, oh. E cadê você? Que some

você abalou meu coração. Com esse jeito de me olhar, vejo seu nome no telão. Essa é minha declaração. Como é que é de tsunami? Hoje eu vou dizer tudo o que eu sinto por você. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer, só que meus planos é com você. DJ Mel e Cristiano, toca essa canção que eu fiz pra essa gata, é de coração. Se não vou ter nem meus braços, deixa ao menos te dizer que a lágrima em meus olhos é porque descobri o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual, inestimável como eu sempre quis. Se um sim surgir em teus lábios, já te juro te fazer feliz. Vem pro mega tsunami, o fenômeno da galera. DJ Véio e Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na... Seu Melody fim de ano. Produção e mixagens DJ PJ. Apoio Ultra Back Show HD, Badu Produções, Óticas Provisa, Center Calçados e TED Projetos. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos. Produção e mixagens DJ PJ. Apoio Ultra Back Show HD, Badu Produções, Óticas Provisa, Center Calçados e TED Projetos. É amor pra recordar. Obrigado, meu Deus.